adoro em ti, como se fizesse sempre melhor. Porque eu adoro em ti, tão perdidamente alegre, ou por mim. Essa mulher é minha, essa mulher é minha. Yeah.